No início da noite de terça-feira, por volta de 18 horas e 15 minutos, socorristas do SEAT foram deslocados para o atendimento de mais um acidente de trânsito em Foz do Iguaçu. Este é o primeiro registrado no cruzamento recém-sinalizado entre a Avenida José Maria de Brito e a Passos da Pátria, na região do Jardim Itamaraty, próximo à Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu. No local, a colisão foi entre um ônibus do transporte coletivo e um caminhão guincho. Por volta das 18 horas, a movimentação começou a ficar mais intensa e um defeito em um dos semáforos que demora a dar abertura para o sinal que é sincronizado, acabou fazendo com que o condutor de um veículo se chocasse contra o outro. No local foi constatada a colisão entre um Cargo 115 com placas de Foz do Iguaçu, que era conduzido por José Olavo, e um ônibus intermunicipal da empresa Aviação Itaipu, que faz o trajeto Santa Terezinha Foz do Iguaçu. O ônibus Volkswagen Caio, com placas também de Foz do Iguaçu, era conduzido por Orisley da Silva. O SEAT deu atendimento à cobradora do coletivo, Márcia Royers, de 30 anos, que foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal. Como ela estava sentada em diagonal à posição dos demais passageiros, com o choque ela foi projetada contra uma barra de proteção metálica ao lado de seu banco. Isso pode ter provocado o rompimento de arcos costais. Em estado grave, mas sem risco de morte, ela foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal pela equipe de bombeiros que deram atendimento à ocorrência. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.